como tú. No hay ninguém como tú. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como tu, não. Não há ninguém como tu. Incomparável, totalmente desejável. Adoro. Não há ninguém como. Ninguém como tu, não. Incomparável, totalmente desejável. Não há ninguém como. Prostro ante a ti, eu me prostro diante de ti, por tudo que tu és, eu me rendo aos teus pés, eu me prostro ante a ti. Ante a ti, eu me prostro ante a ti.